Ouça agora, com o pastor Jorge Reis, uma palavra para a sua meditação. Fala, meus queridos e abençoados irmãos da família PSM. Quinta-feira, 8 de fevereiro do ano de 2024, aqui vos fala, como sempre, com muito prazer e com muita alegria, o seu amigo de todas as manhãs, pastor Jorge Reis, começando mais um dia, mais uma quinta-feira, na presença do nosso Deus. Aleluia, com certeza absoluta, esse é mais um dia que nos fez o Senhor, dia de bênçãos, dia de vitórias, dia de boas surpresas do Senhor na minha e na tua vida. Amém, queridos? Amém, queridas? Tome posse das bênçãos de Deus e profetize que essa será uma quinta-feira maravilhosa. E para que seja de fato maravilhosa, quero convidar você para nós começarmos falando com o nosso papai. Vamos entregar o nosso dia nas mãos dele. Amém, queridos? Paizinho, nós queremos te louvar, te engrandecer, te exaltar, te glorificar por mais um dia, mais uma quinta-feira, depois de uma noite de sono abençoada, de uma caminha sequinha, confortável, aleluia. Obrigado, Paizinho, obrigado por podermos acordar nesse dia, abrirmos os nossos olhos, enxergarmos. Obrigado por podermos levantar da nossa cama com as nossas próprias pernas. Obrigado, Paizinho, porque entendemos que tudo isso e muito mais é bênção vindas da tua parte para cada um de nós. Por isso, te louvamos, Paizinho, te entregamos a vida desse teu filho, a vida dessa tua filha que nesse momento medita conosco na tua palavra no início desse dia. Pai amado, o Senhor sabe como está o coraçãozinho dele, o coraçãozinho dela. Visita, Paizinho, quem sabe abatido, entristecido, magoado, ferido, decepcionado, angustiado, ansioso, preocupado, necessitando de uma palavra de ânimo, de uma palavra de encorajamento, de uma palavra, quem sabe, Paizinho, de consolo, de conforto, de conselho, de orientação. Nós não sabemos, mas o Senhor sabe, porque o Senhor sabe todas as coisas. Por isso, visita esse coraçãozinho nessa manhã. Nós te pedimos, Paizinho, em nome de Jesus, e entra com providência, mudando circunstâncias, revertendo situações, transformando a tristeza em alegria, transformando a lágrima em sorriso, transformando a derrota em vitória, transformando a noite em dia, a tempestade em bonança, a maldição em bênção. Em nome de Jesus, nós te pedimos, muda circunstâncias, reverte situações, Pai amado. Vem abrindo portas de emprego para os teus filhos que estão desempregados, manifestando a tua cura para os enfermos, seja no corpo, seja na alma. Em nome de Jesus, nós te pedimos, tu conheces, Pai amado, cada um dos nossos dramas, das nossas dúvidas, dos nossos dilemas, das nossas crises, dos nossos conflitos, dos nossos traumas, dos nossos medos. Por isso te pedimos, em nome de Jesus, manifesta na vida do teu povo os teus sinais, os teus milagres, o teu sobrenatural, e derrama sobre cada um de nós nesta quinta-feira a tua glória. É o que te oramos e te agradecemos, em nome de Jesus, amém, queridos? Graças a Deus. Agora sim, quero convidar você para meditarmos mais um pouquinho na palavra do nosso papai, utilizando um trecho que já temos utilizado em algumas meditações, Mateus capítulo 12, o verso de número 18, que nos diz assim: Eis aqui o meu servo, que escolhi, o meu amado em quem a minha alma se compraz. Farei repousar sobre ele o meu espírito, e ele anunciará juízo aos gentios. Título da nossa meditação de hoje: Vivamos para o prazer e a alegria de Deus. Amados e abençoados irmãos e amigos da família PSM, sigamos meditando na profecia que foram palavras do próprio Deus se referindo ao seu filho Jesus, e que entendemos que Deus deseja falar as mesmas coisas de nós, seus filhos aqui na terra. Queridos e queridas do PSM, já aprendemos que fomos chamados por Deus para sermos servos, e que fomos e somos por Ele escolhidos e amados. E na nossa meditação de hoje, conversaremos um pouquinho sobre o trecho que diz: Em quem a minha alma se compraz. Em outra tradução nos diz assim: Que dá muita alegria ao meu coração. Mateus 12:18, na tradução da linguagem de hoje. Ou seja, preciosos e preciosas do PSM, nas referidas traduções, nós vemos Deus afirmando que Jesus era um filho que dava muito prazer e alegria ao seu Pai Celestial. Como temos perguntado nas nossas últimas meditações, será que nosso Pai Celestial pode falar a mesma coisa a nosso respeito? Lindões e lindonas do PSM, é óbvio que Jesus foi e continua sendo único. Ninguém foi, é e jamais será como Ele. E Deus jamais exigiria isso de qualquer um de nós. Mas o que Ele quer ver em mim e em você é uma vontade e um esforço para nos parecermos a cada dia mais com Jesus. Cremos que, buscando vivermos assim, nossas vidas também dariam a Deus prazer e alegria. Consegue entender? Príncipes e princesas do PSM, não há como encerrarmos esta meditação de hoje sem nos fazermos a pergunta que não quer calar. Que tipo de sentimentos nossas vidas, nossas atitudes, nossos procedimentos têm provocado em Deus? Prazer, orgulho e alegria, ou tristeza e vergonha? Vivamos para o prazer e a alegria de Deus. Recebamos e meditemos nesta palavra. Vamos orar mais uma vez, queridos? Vamos juntos? Paizinho, que vivamos de tal maneira que o Senhor sinta prazer e alegria em nós. Obrigado por mais um podcast, por mais uma manhã de meditação na Tua palavra. Nós oramos em nome de Jesus, que todos nós recebamos e digamos amém, amém, queridos. A família PSM deseja que a sua quinta-feira seja nada menos que espetacular. Permitindo o nosso Deus, amanhã, sexta-feira, nós voltaremos. Sabe por quê, queridos? Porque bem-aventurado é o homem que tem o seu prazer na lei do Senhor e na sua lei medita de dia e de noite. Eu sou seu amigo de todas as manhãs, Pastor Jorge Reis. E esta foi mais uma palavra para a sua meditação. E não esqueçam, queridos, não deixem de compartilhar este podcast, esta meditação, com todos os seus contatos. Amém, queridos? Deus abençoe a sua vida. Você acabou de ouvir com o Pastor Jorge Reis uma palavra para a sua meditação. Que o amor de Deus, o nosso Pai, a graça do Filho Jesus e as consolações do Espírito Santo seja com toda a família PSM. Amém.